No final da manhã de quarta-feira, policiais militares do pelotão de choque realizaram a detenção de um adolescente de 14 anos. Mas já é velho conhecido da polícia. A irmã de 16 já foi várias vezes parar no hospital. Uma das detenções deste jovem foi justamente por agredir a irmã, provocando lesão corporal grave. Agora, novamente, ele é conduzido à aldeia, Delegacia Especial do Adolescente, por estar envolvido com o tráfico de drogas. A família, apesar de reclamar do comportamento deste adolescente, não arreda o pé da delegacia enquanto ele não for encaminhado para o SENSE. Eles sabem que esse é o procedimento que será adotado a seguir. Ele foi flagrado com uma certa quantidade de maconha dentro da roupa, escondida em um local próximo e também dentro da casa. O sargento do pelotão de choque que comandou a ação conta detalhes à nossa equipe de como se deu a apreensão desse menor e da droga. Então, realizando um patrulhamento de rotina, efetuou uma abordagem no adolescente. Ao realizar a busca, foi encontrado no bolso dele uma porção de maconha. Aí, próximo do mesmo, foi localizado mais 10 ou 11 pedaços de maconha. E na residência dele tinha mais 9 pedaços e um tablete grande, que total pesou 770 gramas. Qual a explicação dele para isso? O mesmo alega que é o usuário, que não estava vendendo. Mas popular já tinha passado informações para nós que ali é um comércio de droga, um ponto. Essa não é a primeira vez que esse adolescente é conduzido aqui ao centro, à aldeia, né? Segundo ele, ele tem outra passagem por lesão corporal. O procedimento agora? Agora eu vou entregar ele aí, aí a Polícia Civil vai fazer o procedimento e as investigações. Ele pode estar a serviço de alguém ali ou está vendendo por conta própria? Eu acredito que ele está a serviço de alguém, né? Até pela idade, né? 14 anos. Bastante arrogante e mostrando falta total de respeito pela sociedade e pela autoridade, o indivíduo abusa da paciência dos policiais. Mas este, segundo a família, é seu comportamento usual. Nem a avó que o cria escapou de apanhar. A mãe está presa respondendo pelo crime de tráfico de drogas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.